Fala galera, Trote, começando então hoje a nossa edição número 116. Desde já peço desculpa a vocês, semana passada não ter saído a edição, mas por motivos de férias aí da minha filha, né? Então eu tive que ficar com ela, não conseguimos gravar aí. Os meninos à noite estavam ocupados, durante o dia também não consegui, né? Então eu já peço desculpa desde já pra vocês aí. Ficamos sem a edição número 116. Mas ela volta essa semana, claro, não vou deixar passar o assunto semana passada no Kentucky, né? Que foi um grande final de semana, foram as três categorias na pista, com certeza, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, como nunca vale minha opinião também, né? Porque eu vou sempre puxar a sardinha para a categoria. Foi a Truck Series, a corrida mais movimentada, mais animada, muita coisa aconteceu na corrida. Uma corrida que não foi decidida no finalmente, né? Foi decidida só no finalmente a corrida, não foi aquela corrida monótona, aquela corrida chata. Uma corrida muito movimentada, uma corrida boa, uma corrida que sempre com muita briga, e com certeza a corrida que sempre mais movimenta, é a categoria que está sempre deixando tudo bagunçado e só no finalzinho mesmo que vai se decidir quem é o vencedor. Tivemos aí, claro, um domínio do William Byron, o William Byron que merece todos os parabéns, quarta vitória no ano, são quatro vitórias pessoal em 11 corridas, tem que ser destacado esse cara aí. Já deixo um recadinho aqui, né, se o Jack House estiver ouvindo nosso podcast, Jack House, você precisa de um cara bom, você precisa de um cara que puxa esse time aí, e o William Byron é esse cara, e o William Byron é um piloto. Temos pilotos que chegam prontos já para ser campeão, e temos pilotos que precisam ser moldados para ser campeão. O William Byron é um cara pronto, só precisa do carro para ser campeão. Então, Jack House, abre o olho, coloca esse cara aí, investe esse cara para dar uma erguida na sua equipe. Mas enfim, vamos lá. Bom final de semana do Truck Series, vitória do William Byron, como já falei. O Martin Crafton teve alguns problemas, mas mesmo assim terminou dentro do top 10 e continua a briga ali, né, pelo Chase ali. Diferente um pouco da X-Men Series, né, a Truck Series está um pouco mais movimentada essa briga aí. Essa briga deve se estender até bem perto do Chase mesmo, né, tá todo mundo junto ali, Tyler Reddick, Christopher Bell, o Ben Kennedy, o Ben Rhodes, o Cameron Haney, o Spencer Gallagher, o Cole Custer. Aí já o Rico Abreu tá um pouco mais difícil as coisas pra ele, que ele tá muito longe já. Mas pro pessoal aí, assim, detalhe, uma corrida boa ali, um problema aqui, pode entrar e sair gente aí a qualquer momento. E claro, com certeza, muitos pilotos podem vencer ainda. É porque temos um grid bem recheado. Na próxima corrida agora é em Eldora, quarta-feira hoje, né? Hoje está sendo gravado o podcast. Infelizmente a gente está gravando só hoje, mas com certeza no último bloco eu vou falar um pouco, né, de Eldora. Vou falar para vocês aí, dar uma dimensão aí, dar uma clareza para vocês aí como deve ser o final de semana em Eldora, né? Mas assim, tenho certeza que Eldora vai mexer um pouquinho aí com esse campeonato, e também daqui a pouco tá chegando o Road Course, que também vai movimentar ainda mais esse campeonato aí. Bom, próxima corrida do final de semana do Kentucky, né, só dando uma pincelada bem rápida mesmo. Vitória do Kyle Busch que volta a vencer. Kyle Busch não vencia desde o Texas, né, desde abril o Kyle Busch não vencia na X-Men Series. Então o Kyle Busch voltou a vencer aí, colocou mais uma na conta dele. É, a sua vitória número 80 na carreira foi no Kentucky. E depois, no próximo semana, né, ele venceu em New Hampshire. Que New Hampshire, eu vou aprofundar um pouco mais o assunto, né, nesse bloco agora. Mas deixar esse assunto um pouco mais pra frente. Kentucky, ele não teve o domínio, apesar de ele ter liderado bastante volta, né. Ele não teve o domínio da corrida. No momento algum, tipo assim, ah, Kyle Busch tá correndo sozinho. Não. Todo momento ele teve o Eric Jones no pescoço dele. Ele teve principalmente o Austin Dillon no final do pescoço dele. O Kyle Busch teve que dar uma suadinha para ganhar essa corrida aí. Não foi tão fácil como o New Hampshire, né? Mas o Kyle Busch aí com certeza fez uma grande corrida. Essa ele ganhou suado mesmo. Essa aí valeu a pena, né, levantar o troféu aí, o champanhe que ele estourou no Victory Lane. Então parabéns ao Kyle Busch, né, que devolve também uma vitória à Toyota, que Toyota não vencia desde Iowa, né? Apesar do mês de junho, de julho aí, né, para X-Men Series, para Toyota está sendo muito bom, né? O Daytona, o Camarola ganhou de Ford e foi duas vitórias aí. Mas a Toyota voltando a vencer mais uma vez aí, colocando mais uma estrelinha lá no seu quadro de vitória. A Toyota que está muito bem esse ano, principalmente na X-Men Series. Rapidinho também, vamos agora falar um pouquinho da Sprint Cup, né? Lá no Kentucky, vitória do Brad Keselowski, conseguiu uma excelente vitória do Keselowski. E o Keselowski surpreendeu a todos, não parando. O Paul Wolff é foda, o Paul Wolff é um cara que sabe jogar, né? E conseguiram aí o Brad Keselowski no lado da corrida. Foi uma vitória, foi uma corrida decidida, não foi o Gamble, tá? Por combustível. Então no finalzinho ele não foi para os pits, ficou na pista, permaneceu. Tava virando 4 segundos mais lento que todos, né? Sim, algo descomunal. O Kyle Edwards estava chegando, mas mesmo assim o Kyle Edwards terminou bem perto dele, porque o Kyle Edwards estava tirando muito, e ele, o Keselowski economizando muito. E no finalzinho, quando o Kyle Edwards chegou, né, o Brad Keselowski foi por tudo ou nada. Aí ele acelerou o carro mesmo, deu um gás geral, acelerou e conseguiu se manter à frente do Kyle Edwards. A vitória foi até um pouco bem apertada ali, mas o Keselowski conseguiu vencer. E parabéns ao Keselowski pela sua corrida, pela estratégia, pelo Wolff, que deu a vitória aí ao Keselowski. Fez o Keselowski se conservar na pista, e senão seria mais uma vitória da Joe Gibbs esse ano. É, foi uma corrida com os resultados um pouco diferentes aí. Por exemplo, Tony Stewart terminou no top 5, fez mais um top 5 para ele, né? Dando mais vida ainda para ele ao campeonato. É, depois eu vou falar um pouquinho do Tony Stewart também. A da corrida dele no Hamilton foi boa também. Parece que Tony Stewart tomou gosto pela coisa de novo, né? Parece. Porque aquela vitória lá em Sonoma fez ele deu uma chacoalhada nele, fez ele rever o conceito dele, que como ele havia falado na sexta-feira em Sonoma, né, que a Sprint Cup não ou mais deixava extasiado, né, segundo o Tony Stewart, foi essas palavras que ele usou lá em Sonoma. Vitória do Keselowski no Kentucky, parabéns ao Keselowski, né, uma grande vitória. Isso aí só faz ele crescer e aumentar um pouco mais as chances dele aí no Chase. Lembrando que ele não está muito bem, é o Joe Logano, né, o Joe Logano que não está muito legal esse ano. E espero que o Joe Logano melhore em breve. É, eu quero ver isso, eu quero que ele melhore. Apesar do Joe Logano ter uma vitória já, né? Tá, assim, já está garantido no Chase. O Keselowski tem 4 vitórias, tem bastante, uma diferença grande aí, de 4 para 1, são 3 vitórias. Mas a briga interna, eu penso que esteja controlada, eu penso que está tudo certo ali. E o Joe Logano vem fazendo boas corridas. O Joe Logano vem tendo muito azar, o azar às vezes vem deixando o Joe Logano na mão. Mas enfim, vitória muito boa do Keselowski, vitória de cabeça mesmo, vitória cerebral aí, parabéns a ele. E no sábado à noite, pessoal, enquanto acontecia a corrida do Sprint Cup, aconteceu também a corrida da Arca em Iowa. É uma corrida muito boa da Arca. Eu assisti as duas corridas juntos, né? Eu, como eu sempre falo pra vocês, deixo sempre bem claro, eu não assisto a transmissão nacional, eu assisto no computador, por isso eu tenho a TV por assinatura, eu tenho os canais, mas eu não gosto de assistir. Eu prefiro assistir a transmissão original, que é a transmissão dos Estados Unidos, via stream mesmo. Então eu tava assistindo duas telas, eu tava assistindo a corrida da Arca, e foi uma corrida muito boa, uma corrida movimentada também. Né, tivemos a vitória do Chase Briscoe. Chase Briscoe que está cada vez melhor aí, né, o Chase Briscoe, eu penso que o Chase Briscoe deva ser o vencedor dessa temporada esse ano, pelos resultados que ele vem se impondo, como ele vem andando bem, né, então vamos esperar aí. E o Chase Briscoe, se eu não me engano, vai fazer uma participação, eu vou falar daqui a pouco de Eldora, ele deva fazer uma participação em Eldora nesse final de semana, eu não sei não, eu vou confirmar se é ele mesmo. Mas enfim, pessoal, final de semana muito bom, né, lá no Kentucky, a Arca em Iowa, boas corridas tivemos final de semana, e agora vamos adiantar para uma semana à frente aí, vamos falar de New Hampshire. Sexta-feira começou a movimentação lá em New Hampshire, felizmente a chuva não apareceu, infelizmente a chuva apareceu no domingo, né? No domingo a chuva poderia ter estragado a corrida da Sprint Cup, né, pessoal? Amanheceu chovendo e parou a chuva em torno de 2 horas antes da corrida da Sprint Cup. Mas na sexta-feira foi tranquilo, né? No sábado também foi tranquilo. A chuva até chegou a atrapalhar um pouquinho na sexta-feira, mas foi muito pouco, não foi igual ao final de semana em Daytona, que não teve atividade na pista, né? Então, corrida... Eu vou falar aqui um pouquinho agora da... Eu tenho que só lembrar o nome da corrida da X-Men Series, que eu não vou lembrar de cabeça. Mas a corrida muito boa, Vitória do Caio Busch. Caio Busch conquistou mais uma, colocando mais uma aí na continha dele, né? O Caio Busch que agora parece que agora vai na Extreme Series, porque duas corridas, duas poles, duas vitórias. Parece que ele voltou com tudo aí no carro 18, fazendo um grande ano aí o Caio Busch na Extreme Series. Uma vitória assim um pouco diferente do Kentucky, né? O Caio Busch já teve um pouco mais de folga nesse final de semana lá em New Hampshire. O Eric Jones parecia que iria atrapalhar essa vitória dele aí, mas no finalzinho o Caio Busch foi embora, mandou ver, falou assim: não, essa aqui é minha, ninguém vai tomar. Eu pensei que talvez até o Caio Busch, por questões de campeonato, iria até ajudar o Eric Jones, né? Tirando pedras, dando uma aliviada, tipo assim, vai ser um companheiro meu de equipe que vai vencer, mas não, o Caio Busch não fez isso. O Caio Busch foi lá e venceu, cravou mais uma vitória para ele, vitória de número 82 na carreira, sexta vitória no ano. Ele já iguala o ano passado, né? O ano passado, lembrando que ele fez 15 corridas, teve 6 vitórias. Esse ano ele já tem 6 vitórias em 10 largadas. Então, assim, o Caio Busch está muito bem, obrigado. Né? O Caio Busch está sobrando aí na Extreme Series. Só para passar um número bem interessante aqui também para vocês, pessoal. O Caio Busch, já desse ano, 2016, ele disputou 1.692 voltas. Ele já disputou. Ele liderou, dessas 1.692 voltas, ele liderou 1.298 voltas. Aí, meus amigos, vocês tiram aí as conclusões de vocês, né? Foram 1.692 voltas disputadas e 1.298 voltas lideradas. O Caio Busch está sobrando quando monta aí no carro 18 da Extreme Series. Então, parabéns ao Caio Busch. Falando um pouquinho do pessoal aí dos contenders, né? Eu só antes só quero falar do Keselowski. Keselowski parece que aquele carro 22 da Penske parece que tá começando a melhorar o carro, né? Eles estão começando ali a investir um pouco mais no carro. O carro tá mais sendo mais injetado um pouco, né? Veio com patrocínio novo esse final de semana da Fitzgerald. O Keselowski andou melhor, terminou em terceiro. Ele com esse carro 22 que nem top 5 chegava a fazer, né? Parece que eles estão começando a investir nesse carro aí para esse carro voltar a coletar dinheiro igual no ano passado, que andava muito bem. O carro número 2 do Aston Villa, que andou bem também esse final de semana, mas não foi tão bem assim, que foi o melhor Chevrolet, pessoal. Foi o Aston Villa, foi o melhor Chevrolet na quinta posição, fechando o top 5 aí. Primeira posição, Caio Busch. Eric Jones foi o segundo colocado de Toyota. O Ford aí tá no meio aí, ficou no meio dos carros da Gibbs, foi o terceiro colocado. E o Daniel Soares foi o quarto colocado, né? Então o Keselowski se colocou entre o Jones e o Soares aí, entre os dois contenders e entre o time aí da Joe Gibbs. E a Joe Gibbs, né, pessoal, que tá andando muito bem, né? A Joe Gibbs fez no treino classificatório, fez 1, 2, 3. Né? Então assim, tá sobrando mesmo. Tá assim, tá demais. Tá feio. Perdão, fez 1, 2, 3 não. Fez 1, 2, 4, né? Largou os dois carros na primeira fila e o Daniel Soares largou na segunda fila atrás do Eric Jones. Quem largou na terceira posição foi o Keselowski, que largou atrás do Caio Busch. Mas assim, tá sobrando realmente aí a Joe Gibbs. Eles estão nadando de braçada. Agora sim, falando dos contenders, o Jance Auger foi muito bem, terminou na sétima posição. O Brandon Poole surpreendeu todos, foi o sexto colocado, ótimo resultado. O Alex Bowman, 88, que fez o Double Dutch, né? Ele correu no carro 88 da Geno Motorsport na Extreme Series, já para se preparar também para a corrida da Sprint Cup. Foi o oitavo colocado, muito bem, parabéns a ele. O Galgon salvou um top 10. E o Elliott Sadler, que começou muito bem na corrida, começou muito forte. Estava caminhando dentro do top 5, pensei que ele iria terminar dentro do top 5, mas acabou terminando apenas no top 10 e bem na rapinha mesmo, na décima posição, né? Outro destaque também é o Brandon Jones. O Darrell Wallace Jr. infelizmente não fez uma corrida muito boa, também no meio da corrida estava ali dentro do top 10, depois acabou caindo, né? Não foi muito bem, foi 12º colocado apenas. E eu quero também salientar para vocês o bom resultado do Ryan Sieg, né? Uma 15ª posição para ele, tá de ótimo tamanho. E o Jeremy Clements foi o 13º colocado. Esses aí realmente merecem muito destaque. Esses dois pilotos, tanto o Jeremy Kamis como o Ryan Sieg, nesses carros aí bem humildes, né? Os carros até são garagens particulares, tá, pessoal? São carros que eles compram tudo e eles colocam o carro na pista. Eu fico muito contente quando os bons resultados acontecem para esse pessoal aí. Falar um pouquinho do restante aqui, mais pro final do field aí, como terminou a classificação, né? O Ty Dino teve problemas, não foi muito bem. O Blake Koch acabou tendo problemas de transmissão também, não foi muito bem. Um cara que andou, não teve sorte, acabou batendo, mas ele teve sorte na próxima corrida, né? Que foi o Corey LaJoie. Lembrando que a KN Pro Series West, né? A Wish, ela correu logo após a corrida da Action Series, né? No sábado. E o Corey LaJoie fez a corrida da Pro Series, né? Da Pro Series West. O Corey LaJoie na Action Series acabou batendo, teve problemas, rodou. Diferente da KN Pro Series, né? Na KN ele acabou vencendo a corrida. Então o Corey LaJoie fez um bom trabalho aí no final de semana no New Hampshire, né? Saiu de lá com a vitória, voltando a vencer. E o Corey LaJoie, pessoal, é um talento desperdiçado, é um talento que tá sempre tossindo. Tá a pé, procura ainda se encaixar para voltar em destaque na categoria, mas as coisas estão difíceis para ele. Falar um pouquinho do campeonato, pessoal, rapidinho aqui para vocês. O Daniel Soares é o líder, né, em pontos, né? O Elon Sardin também é o segundo colocado, tá bem próximo ali. Tá de Lennox Jones, Brandon Galgo, Justin Auger, Brandon Jones, Brandon Poli e Dallas Jr. Eu só vou passar aqui para vocês também o Chase Grid, que eu acho muito interessante passar, porque a gente, como eu sempre falo, é o nosso maior guia, onde que a gente tem que olhar, nosso horizonte é esse aí. Como eu já falei outras vezes, volto a dizer, né, o campeonato da Action Series aí, pelo menos a luta pelo Chase, tá um pouco mais complicada já, né, o pessoal já tá com vitórias aí, e assim, a zona de corte tá bem longe aí dos últimos colocados que ainda brigam ainda pela ponta, né? Por exemplo, o Blake Koch, que tá indo aí como o último, ele tá com 197 pontos atrás da liderança. É uma diferença muito grande de pontos. Quem está no Chase hoje? Eric Jones, Daniel Soares, Elliot Sadler, Ty Dillon, Brandon Galgo, Justin Auger, Brandon Poole, Brandon Jones, Bubba Wallace, Ryan Reed, Ryan Sieg e o Blake Koch. Só lembrando, pessoal, que todos que estão no Chase, né, os top 12 do Chase, são os 12 primeiros colocados. Diferente um pouco da Sprint Cup aí, que talvez temos pilotos na pontuação fora do top 16, mas que estão classificados para o Chase. Infelizmente, o nível da Action Series é um pouco menor, né, o nível ali de competição entre as equipes são menores. Existe sempre uma distância maior entre um carro e outro, né, entre um carro de grande equipe, um carro de média equipe, um carro daquela pequena para média ali, a diferença é muito grande. Por isso temos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na zona aqui de corte mesmo, né? O Ryan Reed é o décimo colocado com 405, o Ryan Sieg com 397 pontos e o Blake Koch, que é o corte, né? Ele é o último classificado, 367 pontos. O Ross Stein vem logo atrás na 13ª posição, 364 pontos. O Jamie Clemens tem 359 pontos, né? E o Dakota Armstrong são 348 pontos em 15º. Esses aí devem ser o que deve mexer um pouco na tabela, né? Talvez um problema ou outro, um resultado bom e um negativo de outros pilotos aí, possa ser que esse pessoal deva mexer. No topo da tabela segue tudo tranquilo, o Eric Jones com 2 vitórias, né? O Elliot Sadler ainda buscando ainda resultados positivos, buscar mais vitórias ainda, o Elliot Sadler, que vem tendo sim um pouco de azar, ele vem fazendo um bom começo de corrida e as coisas não vão dando muito certo para ele no desenrolar da corrida. Mas já tem uma vitória, está classificado. O Daniel Soares também tem uma vitória também. Eu acho que vai ser um grande ano aí da Action Series. Acredito em vitória do Tadino, acredito em vitória do Brandon Galgo, acredito também em vitória do Justin Auger, que está fazendo um grande ano, né? O Brandon Poole, para mim, venceu aquela corrida em Talladega, mas o resultado foi de um pouco diferente aí. Então vamos aguardar aí, vamos ver o que acontece nas próximas corridas aí, que eu tenho certeza que vai ser um grande ano para nós aí, fã da Action Series. E a Action Series que tá um pouco melhor, vai, pessoal, que o ano passado. Eu tô gostando bastante da categoria esse ano. Bom, pessoal, então daqui a pouco, né, eu volto para falar da Sprint Cup lá em New Hampshire.